Bom dia, Salvador, eu sou Alfa Yankee India. Prossiga, Alfa Yankee India. Solicitamos autorização de reboque do pátio 3 até a posição 03 do pátio principal. Chame solo em 121 decimal 9 para o início do reboque. Demorado. Nas rutas do Alfa. Alfa Yankee India. Alfa Yankee India, solo na escuta, prossiga. Então, autorização de reboque do pátio 3 até a posição 03 do pátio principal. Alfa Yankee India, autorizado o reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Reportará para ingresso no pátio principal, Alfa Yankee India. Alfa Yankee India, confirmando a posição é a 03 no pátio principal, gate 03. Positivo, gate 03. Gente, Alfa Yankee India. Essa via para 3.000 pés ajustado em quilômetros. Bom dia, Salvador. Boa noite, 04. Boa noite, 04. Bom dia, senhora. Identificação dessa via para 4.000 pés ajustado em quilômetros. A informação tem tráfego da companhia sua frente agora 13 milhas, passando o nível de voo 200 para 3.000 pés, um Boeing 737-800. localizado precisa para 4.000 pés. Ajuste 1.001. Alfa em 15, autorizado a ingresso no pódio principal, reporte quando no gate 03. Reportar ao término no gate 03. Final ILS, voltará estabilizado, 3597. 4, alto, deslocamento normal, certo, deslocamento normal, certo, deslocamento normal, certo. Alfa Yankee India, visual com o mesmo graça. Estabilizado, baixado e travado, 3597. 3597, complete o trânsito, 3597. Gol 1995, 3597. Gol 1999, deixa para 2, meu pé, 1011, direção LF, conta estabilizado. Fazer 2 meses ou mais estabilizado. Até calma. Livre pouso 3597. Torre livre de pouso para 3597. Afirmo, o vento é calmo. Obrigado. No solo, aos 3-1, nível direito, 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, 3-5-7. Paulo, eu tenho 3-5-7. Ah, 3-5-9-7, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 04. 3597, copiou o som? Alfa e Juliette pro 4, 3597. Ok, para 995, continue a aproximação, reporte marcador externo quando baixar de travado. O altímetro marca 1012, o vento é variável com 3 nós. Afirmativo, passar certo, baixar travado, não, não. Tem livre pouso na 10 e venta calmo. Livre pouso, não, não. Boa noite, 04, tráfico de Boa noite, 04, tráfico da companhia 5 milhas na sua frente, completa a redução para aproximação, chama a sua 102. Porra, qual é a frequência? 118, decimal 9. Ok, 18, 9, 8, 8, 4, bom dia. Confirme? 804, bom dia. Bom dia, 904, continua a aproximação, aguardando a transição para pouso, é o número 2. Reporta baixado, travado no marcador externo. Está baixado, está baixado. 1995 no sol aos 37, livre à direita no 219. Ou 1804, o Delta Calma, time de marca 62, cheque 3, tem livre pouso na 10. Quem está iniciando a remitida do voo 1804? Cavalo para cima. Sim, você pode confirmar o motivo? Por favor, que está precisando. Desculpa, não entendi, comandante. Aproximação desestabilizada, estamos remitendo para nova aproximação. Gente, cumpre o que está previsto em carta, aguardando transferência para o controle. ...04 para o novo sequenciamento, controle, 119.8. 198. Por 897, a senhora de identificação, desça para 4.000 pés, chegada próxima. Pode voar na proa de zona da pressão? Mantenha pelo 198, autorizado pelo 198. Recurva esquerda, proa? 320, 320. 320. Controle informador, bom dia, voo no 7 no 5, para 1 no 5, hotel. Voo no 7 no 5, adiciona identificação, desça ao 050, chegada a ponta. Certificou 050 na ponta, voo no 7 no 5. No 7 no 5, confirma transporte de órgãos vitais? Afirma, sim. É, patrulha do 1997. Confirma, ajuste. Ajuste em sala 2012 agora. Isso, ajuste em sala, a transmissão está muito baixa. Ajuste em sala 2012, vamos verificar aqui a frequência. Como o senhor recebe agora? Esperou um pouco. No 804, com via esquerda para o A2, 80, limite 1, 5 milhas para o outro. Esquerda, central, estado 1. Confirme gol no 804. Com a esquerda, 280, proa, estado a 1. Salvador, vou 995, não confirmo, é 1-1-0. 1-1-gol, 1995, gate 1-0. Obrigado. 1804 para o localizador, com via esquerda para o Afuna 60. Salvador, bom dia, alta 3153, cruzando 230 para 170, informação, hotel. 3153, bom dia, sem identificação, 060, chegada bom. 060 na bomba,